silêncio do sofrimento, um menino nasceu como promessa, colocado num cesto sobre as águas. Tua mão guiou seu destino. Tu preparavas um libertador, mesmo quando nada parecia mudar. Tu escreves histórias de esperança, mesmo em dias de opressão. Deus que levanta salvadores, tua fidelidade não falha. Tu conduzes nossos passos para cumprir teus planos eternos. Moisés fugiu para o deserto, crendo estar longe de ti. Mas no meio da solidão, tu o chamaste pelo nome. A sarça ardia sem se consumir, e tua voz mudou sua. Deus que levanta salvadores, tua fidelidade não falha. Tu chamas teus filhos pela graça e nos envias com tua presença.